talking about the ghetto. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I don't know what it is that reminds me of. But it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Vou dar uma tochadinha no baixo aqui, tá? Yes, this is the ghetto. Shown up now. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 22 de novembro de 2011. E como já foi anunciado no site do Ronca Ronca, exatamente daqui a um mês, no dia 22 de dezembro, nós vamos ter a grande efeméride pelos programas que fizemos ao longo dessa história na Oi FM, 300 programas. Vamos falar muito dessa história. Dia 22 de dezembro, a bula já está praticamente fechada. Mas lacre esse dia, 22 de dezembro, sobretudo a rapaziada que vai sair de todos os pontos do Brasil varonil com direção à cidade de São Sebastião para essa comemoração. Donny Hathaway ao fundo, The Ghetto. Vamos informar que estamos ao vivo para as cinco pontas da galáxia em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada OIFM BH 94.1, OIFM Campinas 94.1, OIFM Porto Alegre 90.3. FM Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, ou FM São Paulo 94.1. Aguardando a sua participação, a sua mensagem pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Esse é um hit absoluto das festas do programa, dos concursos de Miss que o Ronca Ronca já fez, mergulho de aqualoco, campeonato de surf, porrinha. The Ghetto com Donny Hathaway certamente estará presente na festa Ronca Ronca, dia 22 de dezembro. Alcir, tem as criancinhas aí do Ronca Ronca, a novíssima geração do programa? Agulhou? Agulhou? Eu sou a Mariana, sou preto, cultiva, e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do oco. Um abraço pra todo mundo! Ronca, ronca. O FM. Yo no sé por qué no me quieres si soy un sueño. De todas esas cosas que buscas, yo soy el dueño. Siempre digo toda la verdad. No me queda nada que guardar. Todo lo que ves es lo que hay. Estoy acá. Yo rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Ronca, ronca! As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos. Somos nós. Ronca, ronca! Que som de bater é esse, meu amigo? Agora, olha só a maionese que eu viajo sempre que eu ouço essa música. Não é brincadeira não, te engana não. Eu ouço a voz do Josh Homme, do Queens of the Stone Age. Essa música poderia ser do novo disco do Queens of the Stone Age, ou não. Só eu viajo nessa paradinha? Mas, hein? Cara, isso é um riff do Queens of the Stone Age. só que esse é o Ten Years After, um disco lançado em 1970, titulado Crickley Wood Green. E nossa audiência, como sempre, subindo pelas paredes. O Alexandre Biciati, de Belo Horizonte, envia um monte de informação, vamos passar mais adiante. Bruno Almeida, a Tatiana diz que hoje é dia da música ou do músico? Vamos ver aqui. Vocês foram informados que hoje é dia da música. Foi escolhido por ser também dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Olha, a tradição é de que Santa Cecília cantava com tanta doçura que o anjo desceu do céu para ouvi-la. Tá bom ou não? Um beijo especial para Bruna K, a Ima Sumac da Chapada dos Veadeiros. Michel Cury aqui também com a gente. Meu caro Malval, antes de qualquer coisa, parabéns pelo retorno bacana que você recebe, é mérito seu. Acho que eu gostaria de voltar no tempo em que a gente dedicava uma música para alguém. Michel, não precisa voltar não, Ronca Ronca tá aqui para isso, cara. Dedicar uma música para alguém. Você era moleque e eu idem. Não, isso acontece toda terça-feira. Se eu pudesse pedir, por favor, inclua uma música na sua... seu programa de hoje, Mary Jane's Last Dance, Tom Petty. Eu não tenho esse disco aqui, Michel. Fica para terça-feira que vem. Tem história, ele diz ainda. É, só se for possível, é para uma mulher muito especial. Manja, manja. Abraço, saúde e paz. Michel Cury, de Belo Horizonte. Gustavo Jovim, nosso queridíssimo ouvinte de primeiríssima geração, conectado também ao UFM. Vanessa Lito, Salvador, diz: bem tanto reclamei que o calor, chuva, pelo visto, infelizmente, voltou a Salvador. Achei mega linda a camisa do Ronca 300, eu quero, lógico. Você terá a camisa do Ronca Ronca para desfilar de Salvador, Vanessa. Participe do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Iuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa. E há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Ronca, ronca. UFM. Bye bye.

Oi, aqui é André, do Móveis Coloniais de Caju. Estamos aqui no Ronca Ronca com Malval. Muito bom estar aqui. Oi. Por que esse diabo aqui ao fundo insiste em fazer esse tipo de música, cara? Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Lógico que ela está bem, né, cara? Tom Waits ao fundo. Cara, mas é um capeta, né? Eu era para ter mostrado esse disco terça-feira passada, mas eu fiquei tão apaixonado por esse novo disco Tom Waits, intitulado Bad As Me, que eu não trouxe o disco. Só trouxe a capa. É brincadeira? Uma coisa de doido, meu amigo. Essa é a primeira música do disco, Chicago. Tem um caboclo aí que é muito amigo do Tom Waits, muito amigo nosso, que participa de várias faixas. Na hora que ele entra, a gente dá pra sentir o cheiro dele. Segura, hein? Poucas coisas cheiram tanto quanto a guitarra de Keith Richards, meu amigo. É um cheiro muito forte que você sente a quilômetros de distância. Olha a criança aí. Essa, como eu disse, é a música que abre, onde o Tom Waits é acompanhado simplesmente por Larry Taylor no baixo, ultra mega espetacular baixista. Começou com Kenneth Heath, músico de estúdio espetacular, gravou todas as bandas dos anos 60. Mark Ribot na guitarra, amigo de vários músicos brasileiros. Keith Richards na outra guitarra. Cara, eu vou chorar. Alceia, vamos pro Bibi? Pra me recuperar aqui, por favor, pelo amor de Deus. É, Mauricinho, você sabe que o Bibi é a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, rapaz. Então se liga e acesse o site bibisucos.com.br, veja uma loja perto da sua residência e faça o pedido. Veja as suculentas novidades do cardápio e toda a carta de sucos. Mauricinho, Bibi, várias lojas espalhadas na cidade e a melhor casa de sucos do Rio, rapaz. Ronca, ronca! Marcelo S. participando, Ney Leme, Rinaldo Anjos de Belo Horizonte, o André é de... De onde é o André? Não sei de onde é que é o André. Carol, Fabrício. E aí o Marcelo diz o seguinte: fala, Maurício, tudo bem? Há muito tempo não nos falamos, certamente você nem se lembra mais de mim. Meu amigo, lógico que eu me lembro de você. Porra, fala sério, cara. Deixa eu ver se consigo refrescar sua memória. Manja aquela vez que o The Rakes veio tocar no Circo Voador com a Nação Zumbi e Móveis Coloniais. Então você me deu um par de ingressos para assistir aos caras depois de ter pedido não sei o que para você tocar do Minha Favor, do Arctic Monkeys, porque era meu aniversário justamente no dia do programa. Tem esse momento registrado numa fita cassete. Nos esbarramos por lá. Trocamos uma ideia durante o show da Nação Zumbi. Enfim, um luxo. Depois disso nos encontramos, olha só, seja em São Januário, trabalhava numa lanchonete de lá. Bababá, bebebé, bibibi, bibibi, bobobobobó, não posso falar tudo senão eu choro. Que momento, bom, voltei para a mensagem, meu caro, mas nunca deixei de ouvir o Ronquinha. Vem cá, dá para dar um pitaco aí sobre a escalação do Lollapalooza, que vai rolar em Sampa em abril. Um abraço forte. Fica com Deus, Marcelo Machado. Que lenda, cara. O André Rosa é de Ponta Grossa, no Paraná. E aí eu fundo ainda Bad As Me, mais recente disco de Tom Waits, que insiste em não chegar até o Brasa. E vai ter que fazer alguma coisa, você, para trazer o Tom Waits enquanto ele está por aí. Manja. Que depois pode ficar só na base da saudade. Isso vai ser de rasgar o coração. Deixa eu soltar uma música aqui para fazer uma caminha para a próxima. Ronca, ronca. Oi, FM. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Ultra mega espetacular. Tema para o 007, Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. E aí o Marcelo pediu pra gente falar do Lollapalooza, onde vem o Arctic Monkeys, certamente um dos principais interesses do festival que acontece em abril em São Paulo. Então, para matar a saudade dos macaquinhos, nós vamos mostrar uma música que foi editada num 10 polegadas há um tempo, onde eles, sem dúvida nenhuma, o Alex Turner, a principal cabeça do Arctic Monkeys, é dessa turma nova, das últimas gerações, um caboclo que vai ficar mesmo. Ao longo de sua história, ele vem dando exemplos que ele veio para ficar. Ele vai ser um músico que a gente vai se lembrar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ele vai estar fazendo música bacana para a gente ouvir. Então, há uns anos, o Arctic Monkeys se juntou, e gravou exatamente essa música que está aqui ao fundo. Os Diamantes São Para Sempre. Diamonds are forever. They all are meant to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Don't need love. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Ronca Ronca. So far away, doesn't anybody stay in one place? Would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Gets me down. nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? I feel ronca, ronca. É absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Pior que é mesmo, meu amigo. Agora olha que coisa mais doidinha. Essa seria... Parece o... nosso amigo lá do Choque, né, cara? Essa mais de mesa, tem ele aí? Pederna. Mas enfim, deixa eu contar aqui a historinha. Essa seria a música da Carole King, não a outra, clássico absoluto, So Far Away. Mas na hora que ele entrou, chegaram mais ou menos uns 5 mil e-mails maravilhados com a Carole King na UFM no Ronca Ronca. Então, lógico, foi até o fim e nós voltamos com esse clássico absoluto também. Tem aí, Pederna? Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. E o mais bacana do Tapestry, esse disco aqui ao fundo, é uma edição nacional com encarte espetacular. Abre em três a caixinha do CD por um excelente preço também. É porque o bicho tá pegando pras gravadoras, né? Se elas ficarem com raivinha e metendo o disco no mercado caro pra Meirelles, caro pra Dedé, vai voltar tudo, como volta grande parte. Então eles têm que seduzir pelo preço e pela qualidade do pacote. Esse disco da Carole King é um desses exemplos. Essa maravilha ao fundo, vamos passar algumas informações sobre a nossa celebração de fim de ano. A Trozoba vai acontecer dia 22 de dezembro, exatamente daqui a um mês. O local, eu digo, terça-feira que vem, ou durante a semana no site, mas já informa os fissuradinhos, é um lugar conhecido no centro do Rio de Janeiro. Será a distribuição da camiseta Ronca 300, será a celebração do fim de ano. E, sobretudo, a nossa chegada à marca de 300 programas na Oi FM. 300 programas na Oi FM. E essa marca, esse programa, que terá 300 minutos, 5 horas de duração, de 8 da noite a 1 da madruga, vai acontecer dia 20, na terça-feira anterior. Dia 22 de dezembro é uma quinta-feira, tá, gente boa? Então, nossa tampa será no dia 22 de dezembro, quinta-feira. O programa, de 5 horas. Vai entrar de novo aqui essa coisa, hein, cara? O programa, começando às 8 da noite e indo até 1 da madruga, vai ao ar no dia 20, na terça-feira anterior à festa, quinta-feira. Detalhes: vamos distribuir loucamente a camiseta Ronca 300, mais uma realização psicodélica do Bibi Sucos, que há muito tempo nos apoia. Sérgio do Bibi, Miguel, a rapaziada, são parceiros assim, que não tem como dizer como é a nossa relação. Não tem mesmo, é muita amarração, uma coisa que vem lá de trás, é como essa amarração que eu passo aqui dos nossos ouvintes. Então o Bibi mais uma vez junto do barco, fazendo a camiseta dessa nossa marca, o Ronca 300. Vamos distribuir lá a camiseta. Uma das surpresas será a primeira apresentação, estreia mundial, e ao mesmo tempo a derradeira apresentação só vai acontecer ali, da banda Os Ronca Tripas, meu amigo. Uma seleção de amigos com esse nome, Os Ronca Tripas, que vão fazer um set curto, princípio de meia hora, no máximo 40 minutos, com músicas pensadas do Ronca Ronca. Bagulho muito louco. Será a primeira e a derradeira apresentação desse grupo, Os Ronca Tripas. Então lacre o dia, quinta-feira, dia 22 de dezembro, porque o que não falta é historinha. E vamos celebrar, como eu disse, esses 300 programas na Oi FM. Fizemos muita história, trouxemos muita gente ao estúdio da UFM, no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, circulamos loucamente com o programa. Tivemos momentos inesquecíveis, como por exemplo esse aqui, ó, ao vivo na UFM de São Paulo. Besta tu, besta tu, besta tu, besta tu.

Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Tô com saudade do Marcelão, cara. Ele tem aparecido por aí, mas os nossos bigodinhos estão meio afastados, cara. Que estupidez, hein? Killing Joke, The Pill Sessions, 1979-1981. A gente vai pra Bolívia, né? Sem dizer o que é a Bolívia, para muitos ouvintes que morrem de curiosidade, vamos dizer na volta ao ser mais uma vez. E pintou uma ideia espetacular aqui, hein? Rapaziada que deu uma saída, volta logo. Você que tá ouvindo Ronca Ronca de longe, preste muita atenção depois da Bolívia. Clica aí. E aí, rapaziadas, niggas e niggets. Aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Mas... Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Ai, ai. Vem com o Ruivo de novo, só pra gente fazer a tabelinha do Los Hermanitos. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Vem com o Ruivo. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É isso aí. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Terça-feira passada nós informamos aqui que os Los Hermanos voltarão aos palcos brasileiros em abril. E o Ronca Ronca vai sonorizar todas as datas. Foi passada a data do dia 20 de abril como primeira em Recife. Recife vai começar a visita dos Hermanitos por solo tupiniquim. E nós vamos dizer agora aqui, num furo mundial, que a segunda apresentação do Los Hermanos no Brasa será no dia seguinte, dia 21, em Fortaleza, onde nós temos uma torcida gigante. A UFM já existiu na frequência, em frequência modulada em Fortaleza, e no meio dessas mudanças tecnológicas deixou de existir, está apenas na web. Então, 20 nós temos Recife, 21 Fortaleza. E outro detalhe, nós citamos aqui as cidades, deixa eu passar, que a princípio já estariam confirmadas para os Hermanitos. Deixa eu ver aqui, ó. Recife, Fortaleza, dia 21. Belo Horizonte, Salvador, Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Rio. Outras cidades já se juntaram a esse cardápio. E essa semana, essas novas cidades serão informadas. Se você saiu de trás da moita nesse instante, anote na sua agenda. Lacre, o dia 22 de dezembro, uma quinta-feira. Festa saideira, bota tampa total do Ronca Ronca, comemorando os 300 programas na UFM. Distribuição da camiseta Ronca 300. Primeira e derradeira apresentação da banda Os Ronca Tripas, um seleto repertório de 30 minutos, 40 no máximo, com músicas muito especiais para a nossa audiência. Cabeleira altíssima. Dia 22 de dezembro. E no dia 20, terça-feira, o tão aguardado programa em 300 minutos. Ronca Ronca, dia 20 de dezembro, terça-feira, de 8 da noite a 1 da madruga, meu amigo. E aí, por que isso tudo? Alguém deve estar perguntando. Por quê? Qual a razão? A razão é a nossa audiência. É a única justificativa de nós estarmos aqui há quase 6 anos e temos emplacado... Cara, complication é demais, né, cara? E temos emplacado 300 programas no dia 20 de dezembro. Então nós vamos fazer nesse exato instante, 11 horas e 10 minutos, uma promoção surpresa. A camiseta Ronca 300 não está pronta ainda, deve ser colocada nas minhas mãos semana que vem. Mais uma ação, eu digo, do Bibi Sucos, com um monte de gente envolvida na impressão, na arte, no desenho da camiseta. Todo mundo trabalhando de grátis, meu amigo. A camiseta é gratuita. Ela não é vendida. Ela é doada à nossa audiência. Cacete, porra. Fala sério, cara. E aí o Clayton de Recife diz o seguinte: olá Maurício, muito bom esse som do Arctic Monkeys, eles sempre fazem um som de qualidade, o Ronca continua ótimo, como nós que somos fora do Rio poderemos ganhar a camisa do Ronca, um abraço Clayton de Recife. Então nós vamos fazer a partir de agora uma pré-doação das camisetas do Ronca Ronca. Nós vamos separar, não temos ainda, mas vamos separar 6 camisas para fora do Rio de Janeiro a partir de agora. O pessoal do Rio, pessoal que poderá vir aqui dia 22 de dezembro, tranquilo, mas muita gente não pode, tem gente que não pode se comunicar, tem gente que não tem computador em casa, meu amigo. A gente mora num país miserável, muito miserável. E essas pessoas são muito importantes. As pessoas não podem se comunicar, não tem computador em casa, tem um rádio para ouvir o Ronca Ronca, para ouvir a UFM. Então nós vamos colocar 6 camisetas, que não existem ainda, nas garras de 6 ouvintes de fora do Rio de Janeiro. Então se você está sintonizando a UFM nesse exato instante, as camisetas são P, M, G e GG. São 4 tamanhos. Diga o seu size. Mande seu endereço, a sua cidade, CEP, tudo direitinho, telefone, que as 6 primeiras camisetas, quando chegarem, serão separadas para os sortudinhos, que a partir de agora, pelo endereço roncaronca@oifm.com.br, pode participar dizendo: eu quero a camiseta Ronca 300. Calmo e tranquilo, feito água de poço. Claro, as camisetas serão enviadas pelo correio. Informando que o Fronte Capixaba, totalmente sintonizado no Ronca Ronca, na UFM. Marcelo Asen também fala uma coisa muito bacana aqui, olha só. O Otaner lembra que o Leonard Cohen também nunca veio ao Brasil. O Marcelo Asen, diretamente da Vila Isabel, Vila de Noel. Aliás, nós vamos mostrar ainda o compacto da Maria Bethânia cantando Noel Rosa. A Verônica, a Márcia, o Felipe, o Carlos Magno de Paracambi, como sempre. A Rudinha, o Renato, Marco Antônio, o Elvisson, desculpe, cara, mas de Lagoa Santa, Minas Gerais, conectado com a gente também, em gente pra Meireles, meu amigo. Marcelo S diz o seguinte: salve Malval, cara, fica eufórico quando chega o final do ano. Como sempre, vou comemorar meu aniversário dia 23 na festa do dia 22. Que loucura, hein? Acho que já virou tradição. Faço isso já há uns 5 anos, desde as festas no Ballroom, no Maitá. Mas desta vez vou te perturbar por um manto do Ronca. Peço há pelo menos 10 anos, Maurício, desde a época em que eu vi o Ronquinha no Walkman, às quartas na Imprensa FM, enquanto atravessava a ponte, voltando da faculdade. Bem, é isso. Ronca faz parte da minha vida, da minha história, e digo sem medo, me desorienta há mais de 10 anos. Peço, deixo aqui também um aviso para a galera e para ti. Tenho programas gravados desde a Rádio Cidade, quase todos. O vício! Enfim, estamos ao vivo até meia-noite. Participe do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br, que é o mesmo para a rapaziada de fora do Rio de Janeiro. Enviar uma mensagem dizendo: eu quero a camiseta Ronca 300, com endereço direitinho, tamanho P, M, G ou GG. UFM Ronca Ronca. There's shake the roots of the money tree. No go praying to the pristine altars. Waiting for the blessing with holy water. But the same old wealth and the same old hands. It's the same old people staying in command. What's your money go around? What's your money go around? They got it wrapped up tight, they got it safe and sound. What's your money go around? What's your money go around? Spot from grace and hit the ground. All the way down. Ah. There are too much money in too few places. Only puts a smile on particular faces. Much power in not enough hands. Makes you think get rich quick, take all I can. They're too busy spending on the means of destruction. To ever spend a penny, that's a real distraction. Yeah. Watch your money go around, watch your money go around. You lose themselves as a fool around. Watch your money go around, watch your money go around. Too loud they say, make them vulnerable. Corners, civilization built on slaughter, carrying hopes and carrying maps, spineless ones fall in their laps. They were born on the worst to be fooled, but they died of lies by the Kipling school. Watch your money go around, and I just can't help you see the cat. Watch your money go around, watch your money go around. Too loud, I say, make me wonderful. The morals are clean, the morals are clear. They bend your arm and they bend your ear. Your mind as you talk in circles. Bend over forwards, this won't hurt you. Till there's blood in your lap, blood on your hands. As fast as you've done, it's okay. Watch your money go around, watch your money go around. Can't spend a penny, go out the window bound. Watch your money go around, watch your money go around. She fall from grace and hit the ground. We'll be right back. never send them. But we don't get the chance of a public referendum on all the real issues that affect our lives. Like the USA babies, we should play a midwife. We can take a cruise and forget this scene. So come back later when it slips like me. Watch your money go around, watch your money go around. Bought off woman, killed by man. Watch your money go around, watch your money go around. Sweetheart, they pray you make it wonderful, yeah. By day, killers in war. Hypocrites are known when they're fighting war. Killing for peace, freedom, and truth. But I'm too old to go, so they send to you. Watch your money go around, watch your money go around. I don't think you was an astronaut. Watch your money go around, watch your money go around. I must insist you was a socialist. Watch your money go around. Rob told Tate, gotta save my son. Watch your money go around. Watch your money go around. She fought found grace that hit the ground. Money go around. Watch your money go around. Rob told Tate, gotta save my son. Watch your money go around. Watch your money go around. She fought found grace that hit the ground. Watch your money go around. The money go around. Rob told Tate, gotta save my son. Watch your money go around. The money go around. Ronca, ronca. UFM. Dia sim, dia não, ela planta confusão. Vai entrar sem pagar, vai cantar, vai sambar. Tudo foi sempre assim, desde os tempos de menin. Hoje é a mulher de tem que escrever. Início parece não ter final. É assim, seu corpo instrumental. Andando no salão, só virou legeria. Isabela. Isabela. Liberdade de ação, quase um. Tudo bem, bem ou mal, ah. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. Isso aí, cara. Nosso colega. Aí ao fundo, o mais recente disco da banda Black Hill, com várias participações interessantes, como a nossa deusa, Elzinha, Elza Soares. Aí. Isabela, junto com César Camargo Mariano. Tem seu Jorge Caetano, Gil. Disco lançado pelo selo Faralto, selo inglês, do Joe Davis, uma figuraça que volta e meia está no Brasil. A cada 4 meses o Joe Davis desce por aqui para tratar dos negócios da Faralto, que são totalmente voltados à música brasileira, e para catar disco. O Joe Davis é um dos principais nomes responsáveis pela entrada, sobretudo no Reino Unido, da música brasileira. Isso há 20 anos. Quando os discos aqui da Bossa Nova eram jogados na rua, ele vinha, pegava e levava para lá. Dava para a turma da BBC, tocava no nightclub, numa boatezinha, no arrasta-pé, manja. E a música foi sendo conhecida, conhecida, conhecida, e hoje um disco, sei lá, Elza Soares, um dos primeiros, custa $200. Tranquilamente, graças ao Joe Davis também. Olha só, a promoção com a nossa audiência de fora do Rio de Janeiro explodiu a central técnica da Oi FM. Bagulho muito louco mesmo. E a promoção tá valendo. São, que horas são? 11h30 quase? Vamos levar a promoção até 10 para meia-noite, porque a coisa está muito intensa mesmo. Eu vou dar só, se eu conseguir aqui, os endereços dos 4 últimos e-mails que chegaram. A promoção é essa, você chegou agora. Nós vamos separar 6 camisas quando elas chegarem, Ronca 300. A marca da nossa chegada ao programa de número 300, que deve, semana que vem, bater a minha porta, as camisetas. Vamos separar 6. Os tamanhos são P, M, G e GG, para enviar a 6 ouvintes de fora do Rio de Janeiro, com o nome inteiro, endereço certo, CEP, telefone, e diga o seu tamanho, minha criança. Senão, você vai ficar de fora do sorteio. Vai participar a mensagem certinha, nome completo, endereço, essa bodegada toda. Então, as 4 mais recentes que chegaram aqui, São Bernardo do Campo, São Paulo. É Brasil inteiro, meu amigo. São as 4 aqui. Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco. Teixeira Dias, Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Cardoso de Almeida, Perdizes, São Paulo. É o Brasil inteiro sintonizado na UFM. É uma coisa de maluco. Repetindo, se você chegou agora, vamos dar 6 camisetas Ronca 300 a 6 ouvintes que participarem até 10 para meia-noite pelo endereço roncaronca@oifm.com.br, dizendo: eu quero a camiseta Ronca 300, e mande a bula completa. Tranquilo? Por falar em amigo, em amigos, Estevão, tu me destruiu com a dedicatória do disco, hein, cara? Que situação. Ainda bem que eu não abri o disco na tua frente, cara. Não, você ia sofrer. Oi, FM. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Não, agora, rapaz, Alcir, você acertou na mosca. Vem de novo com o Massari, porque ele deve estar ouvindo o programa. E essa faixa aqui agora no ar é para ele. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Reverendo, aliás, já estou com o seu disco aqui ao fundo. Esse é o novíssimo do Rabotnik. Ouvimos antes e aqui ao fundo ainda. Rabotnik é um conglomerado, um coletivo de músicos que atuam em várias outras bandas, produções, engenheiro de som. Mas basicamente nesse disco foi Eduardo Manso, guitarra, o Estevão Cazé, sintetizador, guitarra, baixo, o Bruno de Lulo, baixo, baixista do Tono também, e o Rafael Rocha, bateria. Esse disco foi gravado em maio de 2009, na Toca do Bandido. E a turma do Rabotnik conseguiu colocar a participação do Damo Suzuki, aqui ao fundo, o vocalista do Can. Totalmente de improviso, um dia inesquecível. Olha só, a gente vai dar com os cornos em março de 2012, com 6 anos de programa. E eu nunca vi uma reação como a da nossa audiência hoje, sinceramente. Uma coisa de doido, doido mesmo. Basicamente, nós temos um grupo que participa sempre, isso em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar você tem uma turma que veste a camisa de aficionados mesmo, que se esforçam em participar, em botar a pipa lá em cima. E como eu sempre digo, muita gente, certamente a maioria absoluta, fica de fora, no mocó, atrás da moita, no sapatinho. E mais ainda as pessoas que não podem participar, não tem como participar do programa. Agora, a quantidade de gente que pela primeira vez está participando do programa é impressionante. São 11h37, nós temos até 10 para meia-noite para a rapaziada de fora do Rio participar do programa. Estamos ao vivo até meia-noite. Vamos separar 6 camisetas comemorativas aos 300 programas Ronca Ronca na UFM para enviar a esses 6 sortudinhos. Basta você dizer endereço completo, seu tamanho de camisa, PM, G ou GG, e dizer: eu quero a camiseta Ronca 300. Envie para o endereço roncaronca@oifm.com.br. E aquela historinha, infelizmente eu não tenho nem como ler as mensagens, porque são muitas, muitas, muitas e muitas. E o Festival Multiplicidade, que também tem uma forte conexão com Ronca Ronca, fecha o ano com várias atividades do dia 24 até o dia 1º de dezembro. A programação completa está no... Que isso, cara? É assim mesmo, assim? É uma intervenção isso aí? Então o Festival Multiplicidade do Batman Zavarese fecha agora, 2011, com uma semana inteira de atividades múltiplas, do dia 24 de novembro até o dia 1º de dezembro. A programação completa, o cartaz está no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. O Ronquinha da Semana, que é a pílula que eu gravo e vai ao ar diariamente às 8h45, essa semana, começou ontem, é com a edição comemorativa aos 40 anos do álbum Aqualung, do Jethro Tull. O CD já lançado no Brasil, o CD duplo, o segundo disco vem com raridades, músicas não aproveitadas, gravações inéditas, enfim, esses acepipes que eles fazem para a gente gastar mais dinheiro. Então, amanhã, quarta, quinta e sexta, ainda você pode ouvir no Brasil pelo site oifm.com.br. O Ronquinha é só para a Praça do Rio de Janeiro, em frequência modulada. Uma das músicas é essa aqui, ó. Wondering aloud how we feel today. Last night sipped the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes, spilling crumbs on the bed. And I shake my head, yeah. And it's only the giving that makes you what you are. Oi FM. Ronca, ronca. Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman run off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town and booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seemed, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. I'm able. Now Rocky Raccoon Ronca, ronca. Oi, FM. Minhas canções inesquecíveis. Canções inesquecíveis. Eu já disse umas 300 mil vezes que o Ronca Ronca não é a minha eletrola, não é a minha vitrola. Então eu fico me segurando mesmo de não encher o saco e as orelhas da nossa audiência com as bandas que moram muito no meu coração. E o The Band é um desses exemplos. Só que essa semana, não sei por que motivo, chegaram trocentas mensagens pedindo o The Band no programa. Então, como literalmente é um disco inesquecível, é um grupo inesquecível, eu resolvi ressuscitar a banda e a vinheta das canções inesquecíveis. Rag Mama Rag aqui ao fundo. Essa é mais uma reedição do disco do The Band. Ela vem com umas sete músicas a mais. Uma coisa de maluco, um disco referencial que, se não fosse ele, muitos músicos que hoje a gente gosta não existiriam. Eu poderia citar, por exemplo, o Alex Turner, do Arctic Monkeys, que é um fissurado no The Band. E isso das gerações mais recentes. Se não fosse o The Band, o Van Morrison não teria tomado o caminho que tomou. O Eric Clapton, com certeza absoluta, essa é a história que está em qualquer pasquim. Ele foi lá, em Woodstock, onde eles tinham o estúdio, o The Band, e pediu um emprego. Recém saído do Cream, ele falou: meu amigo, eu quero tocar com vocês. Quem faz música no planeta está aqui dentro dessa casa. Tem um lugarzinho para mim? A rapaziada virou: porra, Eric, pô, tu é gente boa pra caramba. Tua calça vermelha espetacular, esse cabelinho eriçado também é bonito pra caramba. Volta pra Inglaterra, procura a tua turma, porque aqui não dá pra você não, bonitão. Não foi com essa grosseria, mas foi por aí. Olha, a promoção está encerrada, lamentavelmente, porque foi uma coisa de doido, uma emoção sinistra. Tanta gente de fora do Rio de Janeiro, de todos os lugares do Brasil, de todas as pontas do Brasa, participando e buscando a camiseta Ronca 300. Se você chegou agora, o Ronca Ronca, a história é essa. Dia 22 de dezembro, a gente comemora 2011, comemora os 300 programas no UFM. Vamos distribuir a camiseta Ronca 300, mais uma ação cabeleira altíssima dos nossos amigos do Bibi Sucos. Vamos ter a apresentação da banda Os Ronca Tripas, nossos amigos, num material escolhido cientificamente em cima de nossa audiência, em cima de nossa história, não só na UFM, mas ao longo da história do Ronca Ronca. Mamãe. Tudo isso dia 22 de dezembro, no local que eu digo, terça-feira que vem, mas lacre a data. E no dia 20, terça-feira, nós vamos colocar no ar, na UFM Rede, o programa com 300 minutos, de 8 da noite a 1 da manhã. Então a promoção primeira, realmente um privilégio poder fazer isso, passar as mãos de nossa audiência fora do Rio de Janeiro, em primeiríssima mão as camisetas quando elas chegarem. Chegou quentinha ainda, eu despacho para os 6 sorteados que participaram hoje. Diz o Gustavo Iwalski: Maurício, não podia deixar de registrar isso. Nos encontramos quando o New Order veio tocar em Brasília e eu estava com a camisa do Ronca. Sou fã do programa e das festas que frequento desde o distante ano de 1995. Parabéns por essa sua missão de refinar nossos ouvidos e desorientar geral. Grande abraço, Gustavo. Terça-feira que vem eu quero passar a bula completa de como vai ser a distribuição, o horário, preço, a Filipeta vai para a rua, a UFM vai chegar com todas as informações sobre a festa dia 22 de dezembro. Alcir, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca, cara? 7 minutos, Maval, mano. Como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. A fuzz balance is abomination to Jaja. But I just wait, this is the life. A false witness shall not go by unpunished. For he that speaketh lies shall perish him. Psyche and Trim claims them at top ranking. But sooner or later them gonna get a spanking from Jaja. For when come Friday. Ao ser, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Malvão, apenas 3 minutos. 3 minutinhos, né? Então, com Lee Perry ao fundo, vamos mandar um beijo mega especial para Miriam. Certamente a maior colecionadora de compactos de dub no Cone Sul. Miriam Dub. You curse the root, so you shall never inherit your fruit. Oh, no. Even though they might be wondering what I'm talking about, I will give you an episode of my heavy load. Yeah. Psyche and Trim, two branches of the limb. One is fat and the other is slim. Like a bat and Castella, they are two greedy fellas. They never satisfy, them always a cry. They deny Jaja. They curse the room. So they shall never, never, never inherit. Oh now, Mr. Top Rank, said you gonna get a spanking. Mr. Top Rank, Mr. Top Rank, you gonna get a spanking today. False witness shall not go by unpunished, and he that speaketh lies shall perish. A false balance is abomination to Jaja. But I just wait, is it? Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Manga música, né, cara? Mandar na saideira um abraço especial para o Ayrton, pai do Petros, nosso mais jovem ouvinte. 2 meses de vida, tá bom? Não? Agora eu quero ver se você ouviu mesmo, hein, Ayrton? We gotta get the vampire. We gotta get the vampire. Olha, desorientação total e absoluta a participação de nossa audiência hoje, viu, cara? Coisa de doido. Vou pegar todos esses e-mails, vou emoldurar. É o mínimo que eu posso fazer. Mas enfim, quando as camisetas chegarem, a primeira ação será separar as 6 sorteadas e enviar para a rapaziada. Aí eu peço uma coisa, que é, às vezes não preciso nem pedir, mas como nós temos hordas e hordas de novos ouvintes a cada terça-feira, muita gente não sabe como a banda toca. Então gostaria de, já de antemão, de solicitar aos sorteados, aos felizardos, que registrem a imagem da camiseta na cidade de origem, manja. Então vai lá na praça principal, na igreja, na delegacia, no boteco, e faz uma foto sua com a camiseta do Ronca Ronca e manda pra gente, porque ela, a sua foto, estará iluminando o local onde nós vamos comemorar o Ronca 300 e a saideira de 2011. Enfim, muito obrigado mesmo a quem participou, muito obrigado mesmo a quem não pôde participar do Ronca Ronca. Terça-feira a gente volta. A camiseta do Ronca Ronca está no site roncaronca.com.br para você dar uma olhada. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, bye bye, obrigado, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca Ronca. Oi, FM Livre. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos. Oi, FM Rio de Janeiro 102.9. Agora você pode escolher o som que seus amigos vão ouvir quando ligam pro seu Oi. Com o Oi Som de Chamada, quem te liga, ouve uma música escolhida por você enquanto espera ser atendido. E o que toca é o seu estilo preferido. Para assinar o serviço, basta ligar para asterisco 766 do seu Oi e escolher seu som. Aproveite mais essa novidade da Oi. Para saber mais, acesse oi.com.br/oi-som-de-chamada ou ligue asterisco 766 do seu Oi. Prepare sua bagagem musical.